Juntos na web, curiosidades. O Juntos na Web Curiosidade de hoje quer saber: o que são os Países Baixos? Os Países Baixos são uma região costeira da Europa Ocidental que consiste principalmente da maior parte dos territórios da Holanda e da Bélgica, além das regiões dos deltas, dos rios Reno, Escalda e Mosa, regiões essas muito baixas e que em boa medida se encontram abaixo do nível do mar. Os Países Baixos foram o cenário das primeiras cidades setentrionais construídas a partir do desenvolvimento de antigos centros que marcaram o novo despertar da Europa no século XII. Nessa época, tornaram-se uma das regiões mais densamente povoadas da Europa, juntamente com o norte da Península Itálica. Então tá aí a explicação: os países chamados Países Baixos, onde fazem parte territórios da Holanda e da Bélgica, e que são chamados Países Baixos, sim, por estarem abaixo do nível do mar. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Até a próxima, então!